lá no fundo do meu coração. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora a flauta, chora a vinho, choro eu o teu candor, chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita, eu me esqueço até do futebol.